você que é casado, mas nunca admite. Pra você que é casado, mas nunca admite. Nunca admite. É o seguinte, é o seguinte. Cuidado com o print. Cuidado com o print. Cuidado com o print. Cuidado com o print. Cuidado com o print. No WhatsApp ele fica dando ideia. No Instagram ele fica dando ideia. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Ela tirou o print da tela. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, ela tirou o print da tela. Então para de moscar com a nova geração de agora. Para de moscar com a nova geração de agora. O que os olhos não vê, o print mostra. Pra você que é casado, mas nunca admite. Pra você que é casado, mas nunca admite. Nunca admite. É o seguinte, é o seguinte. Cuidado com o print. Cuidado com o print. Cuidado com o print. Cuidado com o print. Cuidado com o print. No WhatsApp ele fica dando ideia. No Instagram ele fica dando ideia. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, ela tirou o print da tela. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, ela tirou o print da tela. Então para de moscar com a nova geração de agora. Para de moscar com a nova geração de agora. O que os olhos não vê, o print mostra.